Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é inteiramente dedicado ao Festival Rockingham, festival que se vai realizar em outubro na cidade inglesa de Nottingham. Este festival vem ocupar a vaga que pertenceu ao Festival Firefest e antes tinha pertencido ao Festival Gods of Rock. E é um festival, focado no AOR e no hard rock mais melódico. Este festival realiza-se entre 23 e 25 de outubro. Hoje o programa vai varrer todos os nomes que pertencem ao alinhamento do festival. E vamos começar pelo primeiro dia, o dia 23 de outubro, dia em que Tom Kiefer, vocalista dos Cinderella, vai ser o headliner, vai ser o cabeça de cartaz. E vamos começar o programa com um nome incontornável no AOR, um nome que é mundialmente conhecido pela música No Easy Way Out, da banda sonora do filme Rocky IV, com Sylvester Stallone. A música que aqui vos vou apresentar também faz parte da banda sonora de um filme de Sylvester Stallone. Já devem ter percebido que estou a falar de Robert Tapper, que aqui vou representar com a música Angel of the City, da banda sonora do filme Cobra, o braço forte da lei. Para vocês, Robert Tapper, Angel of the City. Dancing is sight, light starts to fade. And so begins another moonlight, torture serenade. Light without insight, blind to the way that you became the love in my heart. Yeah. E após Robert Tapper, e ainda do primeiro dia do festival, chegou-nos os Serpentine com a música Circle of Knives. Esta banda britânica conta com um novo álbum lançado em 2015, o álbum Circle of Knife. Terceiro álbum da banda e o primeiro com o vocalista Adam Payne. Terminamos a primeira sequência com os suecos Eclipse e a música Season of Life. Os Eclipse surgiram em 1999 e lançaram 5 álbuns. O último álbum que lançaram foi o álbum Armageddon Eyes e foi lançado em 2015. A música Season of Life é retirada do segundo álbum da banda, o álbum Second to None, lançado em 2004. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma mulher. Temos Robin Beck. E a música que aqui vos vou apresentar é uma composição original de Paul Stanley, Desmond Child e Holly Knight. E é um original dos Kiss, que saiu no álbum Hot in the Shade. Na carreira de Robin Beck, saiu no seu segundo álbum, o álbum Trouble or Nothing. Mas tanto Hot in the Shade dos Kiss como Trouble or Nothing de Robin Beck saíram precisamente no mesmo ano, no ano de 1989. Para vocês, Robin Beck, Hide Your Heart. See him coming like Can't wait till daybreak. Get you out of my head. I've been awake for hours after all that you said. E após Robin Beck, ficamos com os Romeo's Daughter, uma banda que tem vocal feminino, e ficamos com a música All Because of You. Esta banda britânica já fez parte do alinhamento do Riff Service e já conta com 4 álbuns lançados. O seu último álbum, de que faz parte a música All Because of You, o álbum Spin, foi lançado em 2015. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda finlandesa formada em 2007. Estou a falar-vos dos Santa Cruz. E dos Santa Cruz resolvi escolher a música We Are The Ones To Fall, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Santa Cruz, álbum que foi lançado em 2015. Para vocês, Santa Cruz, We Are The Ones To Fall. everything else is fading. We're the ones to change everything on our way when the world's not waiting. E após Santa Cruz, terminamos as atrações do primeiro dia do festival com Tom Kiefer e a música Welcome to My Mind. Tom Kiefer é conhecido como vocalista e guitarrista dos Cinderella e em 2013 lançou o seu primeiro álbum a solo, o álbum The Way Life Goes, Um álbum com um som mais intimista, mais bluesy, com um som mais aproximado ao country e ao que os Rolling Stones faziam na sua carreira, em especial nos anos 60. E vamos agora entrar no segundo dia do festival, o dia 24 de outubro, dia que é liderado pelos Gotthard. Mas vamos começar agora uma nova sequência com as atrações do segundo dia. E vamos começar uma sequência de baladas. E para começar, temos Care of Night e a música Say You Will. Esta banda sueca é uma das grandes surpresas de 2015. O seu álbum de estreia, Connected, que foi lançado neste ano, agradou-me imenso. Para vocês, Care of Night, Say You Will. Sky just above our heads, a vivid scene before my eyes. Things are easier when you're around. But if the world should tumble and fall, would you stay by my side when autumn leaves are falling all around? Will you stay with me through all these years? The lays in front of us just like a silver lining. Say you will hold me when I'm older, whenever I call you. Getting colder. When the world is getting colder. In a second you can lose it all. It's not always in your hands, but you will be the constant when things change. Yeah. Clouds can turn up everywhere, even in the best of worlds. Say you'll never leave, say you'll stay. Will you stay with me through all these years? truth is hard to hide. It's right before your eyes, staring back at you, and wants to know why are we alone. There's something that I miss, an empty chair right here for someone I once kissed. Oh, Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após a balada do Scare of Night, ficamos com outra balada. Aqui os Vega com a música Tears Never Dry. Esta música é retirada do terceiro álbum da banda, o álbum Stereo Messiah, álbum lançado em 2014. E esta sequência mostra uma coisa muito simples, que em 2015 e em 2014, grandes bandas de hard rock conseguem fazer grandes baladas, só não se tornam clássicas porque não têm exposição mediática. E a forma como as pessoas consomem música é muito diferente do que acontecia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência conta com duas bandas que fazem um som que é uma bela mistura. Uma mistura entre metal, hard rock, pop e funk. Para começar, temos os suecos Electric Boys, banda que surgiu em finais dos anos 80 e que lançou 5 álbuns de estúdio. O primeiro álbum da banda, o álbum que vou aqui representar com a música Freaky Funksters, foi o seu maior sucesso, o álbum Funk-O-Metal Carpet Ride. Esta banda esteve parada entre 1994 e 2009. Para vocês, Electric Boys, Freaky Funksters. We'll be right back. E após Electric Boys, e tal como eu tinha dito, outra banda que mistura hard rock, pop, funk e metal. Ficamos com os Dan Reed Network e a música Rainbow Child. Esta banda ficou ligeiramente famosa em finais dos anos 80 e até conseguiram colocar a música Ritual no top 40 de singles da Billboard. A banda nunca mais repetiu o sucesso. A música Rainbow Child é uma música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Slam. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar novamente ao hard rock mais melódico, ao AOR. E o primeiro nome que vai aparecer nesta sequência é um dos nomes mais importantes da história do AOR e do hard rock melódico. Membro de bandas como Survivor, Pride of Lions e de projetos como Patrick Shearer ou Patrick Jameson. Já devem ter percebido que estou a falar de Jim Patrick. E da carreira de Jim Patrick, resolvi escolher a música Live Life, do segundo álbum a solo, o álbum Above the Storm, lançado em 2006. Para vocês, Jim Patrick, Live Life. In the warrior's code, that you shake live life. Feel the sun, stop and smell the flowers. Feel the moon as it turns the tide. Touch the stars, it is in your power. Scale the rocks on the mountainside. Wish that I can live it for you. Make your dreams your own mistakes. From the clay God gave you, throw a little more of a chance you take. Live life like there's no tomorrow. Live life like there's just today. Don't sweat over pain and sorrow. Stuff is what happens when you look the other way. Live life. Ooh, live life. See your eyes when they're filled with wonder. Kiss the tears you've been trying to hide. Feel the weight of the world you're under. Fight the fears you've been trying to hide. It's your life, gotta live it forward. Can't go back no matter how you try. Choose open mindedness over blindness. Take the high road when you can't decide. Live life like there's no tomorrow. Live life like there's just today. Don't sweat over pain and sorrow. We are living in a dream, but best not be like it seems. We've been hiding in the dream, but it's no best to live. We got the best. Yeah. Após Jim Patrick e ainda no segundo dia do festival, ficamos com Last Autumn's Dream, Fire with Fire. Esta banda sueca surgiu em 2002, quando o hard rock, e em especial o hard rock melódico, eram totalmente votados ao abandono. Curiosamente, esta banda tem lançado quase um álbum por ano e já leva 12 álbuns de estúdio. Esta música, Fire with Fire, é uma bonus track do segundo álbum da banda, o álbum 2, lançado em 2005. E terminamos a sequência, terminamos o destaque dado ao segundo dia do Rockingham com Gotthard, Let It Be. Uma belíssima balada da banda que na época era liderada pelo malogrado Steve Lee. Esta música é retirada do terceiro álbum da banda, o fabuloso G-Spot, lançado em 1996. E vamos agora entrar no terceiro dia do festival, o dia 25 de outubro, dia que é liderado pelos Dokken. E para começar a sequência, temos os No Hot Ashes. Esta banda surgiu em 1983 e em 1988, curiosamente, gravou o seu único álbum até hoje, mas por razões externas à banda, o álbum nunca foi lançado e a banda separou-se em 1990. A banda volta a reunir-se em 2013 e já lançou um EP, o EP Reunion. Para vocês, No Hot Ashes, Summer Rain. Only then I've seen the end of war, knowing that I feel a bit better. When I do remember what's happened before, well, moving on to the heart of the matter. Feeling stronger from the dead of night to the morning light. E após No Hot Ashes, ficamos com os dinamarqueses Royal Hunt e a música Kiss of Faith. Esta banda é uma banda que faz uma interessante mistura entre metal neoclássico, metal progressivo, power metal, com elementos de hard rock. Por isso é que faz todo o sentido estar no Riff Service. E é uma banda liderada pelo teclista Andre Anderson, que já contou com vários vocalistas como Mark Bowles, Enric Brookman, John West. Atualmente o vocalista é DC Cooper desde 2011. DC Cooper já tinha sido vocalista da banda entre 1994 e 1998. A música que aqui vos trouxe, a música Kiss of Faith, é uma música retirada do álbum Paper Blood, álbum lançado em 2005 e é o último álbum a contar com John West como vocalista. Seguiu-se no nosso Riff Service com a música Running on Luck Again, música dos Valentine, uma das boas bandas de hard rock melódico AOR de início dos anos 90. Os Valentine ainda conseguiram ter algum sucesso, mas foram rapidamente abafados pelo grunge. A qualidade da banda, em especial do vocalista Hugo Valenti, merecia bastante mais do que apenas dois álbuns de originais lançados. O segundo álbum foi o álbum Soul Salvation e já foi lançado em 2008. A música Running on Luck Again é uma música retirada do primeiro álbum da banda, o homónimo Valentine, lançado em 1990. E vamos agora para uma nova sequência. Uma sequência que vai iniciar-se com uma balada. Uma balada de Stan Bush. Stan Bush é um nome muito conhecido para quase todos os fãs de hard rock que também gostam de filmes de ação, em especial de finais dos anos 80. Stan Bush é um dos nomes incontornáveis, já que as suas músicas foram banda sonora de filmes como Força Destruidora e Kickboxer, ambos com Jean-Claude Van Damme, e também do filme de animação de 1986, Transformers The Movie. Stan Bush gravou duas músicas para o filme Transformers, o filme que saiu em 2007, mas foram rejeitadas pela produção do filme. E a música que vos escolhi aqui é a música Love Don't Lie, música lançada em 1987 no álbum Stan Bush and the Barrage. Esta música foi uma surpresa para mim quando soube que era de Stan Bush, já que eu sempre tinha ouvido apenas e só a versão dos House of Lords. Para vocês, Stan Bush, Love Don't Lie. Days. E após Stambush, ficamos com Issa, Black Clouds. A norueguesa Issa, ou Isabel Oversvin, iniciou a sua carreira em 2009 e já conta com 4 álbuns de estúdio gravados, o último dos quais, Crossfire, álbum lançado em 2015. A música Black Clouds é retirada do segundo álbum, o álbum The Storm, lançado em 2011. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. Para começar esta sequência, temos uma banda nova, temos os Ammunition, que apesar de serem uma banda nova, conta com nomes já firmados no cenário do hard rock. Estou a falar-vos de nomes como o vocalista Age Stenilson, o guitarrista Eric Martinson, o baixista Al Pacino, e contam também com o guitarrista John Patterson, com o teclista Lars Finnbratten e com o baterista Robin Bach. Esta banda, este supergrupo, lançou o seu primeiro álbum, Shanghai Head, em 2014. Para vocês, Ammunition, Access Denied. Yeah, yeah, yeah. night. Ha ha ha! é com Dokken que finalizamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Ammunition Access Denied. Seguiu-se os Jufria e a música Trouble Again. Os Jufria não são muito conhecidos, mas quem está dentro do mundo do hard rock sabe que foi esta banda a semente dos House of Lords. A banda lançou 3 álbuns, o último dos quais Jufria 3, álbum lançado em 1987. A música Trouble Again é do álbum de estreia da banda, o homónimo Jufria, lançada em 1984. A banda atualmente reuniu-se e conta com 3 ex-membros que faziam parte da formação clássica: David Glenn Eisley, Craig Goldie e Alan Krieger. Terminamos a sequência com Dokken and Chain the Night. Dokken foram uma das bandas de maior sucesso na história do hard rock, em especial nos anos 80. Ao longo dos anos, passaram por muitas alterações na sua formação e apenas 2 membros se mantêm desde a formação original: o vocalista Don Dokken e o baterista Mick Brown. Atualmente, a banda conta também com o guitarrista John Lavin e com o baixista Mark Bowles. Sim, o baixista Mark Bowles é o vocalista Mark Bowles, vocalista que ficou famoso em trabalhos como a banda de Yngwie Malmsteen, em especial o seu álbum Trilogy. Esta música, Unchain the Night, é retirada do 3º álbum da banda, o álbum Under Lock and Key, lançado em 1985. E é com Dokken que me despeço. Aviso desde já que o programa da próxima semana vai ser um programa muito difícil de se realizar, porque vai ser um programa dedicado a músicas cantadas em português. Vocês já estão a imaginar a dificuldade de encontrar bandas suficientes de qualidade a cantar em português hard rock. Vai ser o desafio para a próxima semana. Na próxima semana verão o resultado. Despeço-me de todos vocês com um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!